Fecheiro 9, capítulo 2. Nos dias seguintes à redenção de Ruti, Jacó começou a pensar seriamente em tirar-nos dali. À noite, com Léa ou com Raquel, falava do seu desejo de abandonar as tendas de Labão e voltar à terra do seu pai. Jacó disse a Bilhá que a sua irrequietude lhe consumia a paz e que dormia mal. Jacó encontrou Zilpá numa noite em que a insônia os levou a ambos separadamente ao conforto sussurrante do grande terebinto que se erguia junto ao altar. Mesmo em noites paradas, sem ar, escondiam-se brisas entre as folhas largas e planas da árvore de Zilpá. Jacó disse à sua quarta esposa que o Deus dele lhe tinha aparecido e que lhe tinha dito que era tempo de deixar a terra dos dois rios. Era tempo de levar as esposas, os filhos e a riqueza acumulados por suas mãos. Jacó disse a Zilpá que os seus sonhos se tinham tornado ferozes. Noite após noite, vozes de fogo chamavam-no de volta a Canaã, à terra do pai dele. Por muito ferozes que fossem os seus sonhos, eram alegres também. Rebeca brilhava como o sol e Isaac abençoava-o com um sorriso. Mesmo o irmão já não o ameaçava, mas aparecia como um enorme touro vermelho que convidava Jacó a montar-se nas costas dele. E parecia que Jacó já não tinha motivos para ter medo do seu irmão, pois os mercadores de Canaã tinham trazido notícias de que Esaú se tornara um próspero dono de rebanhos e que tinha muitos filhos e a reputação de ser generoso. No seu dia de recolhimento na tenda vermelha, as esposas de Jacó falaram entre si dos sonhos e dos planos do marido. Os olhos de Raquel brilharam antevendo a possibilidade de se mudarem para o sul. Ela era a mais viajada de entre elas, tendo assistido a partos pelos montes em Carchemish e uma vez na própria cidade de Arã. Ah, ver grandes montanhas e uma verdadeira cidade, disse ela. Mercados cheios de bons produtos e de frutas, cujos nomes nós nem sequer conhecemos. Encontraremos caras dos quatro cantos. Ouviremos a música de pandeiretas de prata e de flautas douradas. Léa não estava tão ansiosa para descobrir novos mundos, para além do vale que lhe tinha dado vida. Eu contento-me com as caras que vejo aqui à minha volta, disse ela. Mas gostaria muito de me ver livre do fedor de Labão. Iremos, é claro, mas eu partirei com pena. Bilhá abanou a cabeça. Sofrerei por deixar os ossos de Ada. Sentirei falta de ver o sol nascer no sítio onde dei à luz o meu filho. Ficarei de luto pela passagem da nossa juventude. Mas estou preparada e os nossos filhos estão loucos por se irem embora daqui. Bilhá deu voz a uma verdade que não tinha sido dita. Não havia espaço suficiente para tantos filhos fazerem carreira em Harran, onde qualquer outeirinho já tinha sido reclamado havia gerações. Não havia terra no país das mães deles. Se a família não se fosse embora junta, as mulheres rapidamente ficariam com o coração partido, vendo os filhos virarem-se uns contra os outros ou desaparecerem em busca dos seus próprios caminhos. A respiração de Zilpá começou a ficar cada vez mais alta e mais irregular à medida que as irmãs viravam e apontavam o futuro. Não posso ir, rebentou ela. Não posso deixar a árvore sagrada, que é a fonte do meu poder, ou a Bamá, que está embebida nas minhas ofrendas. Como é que os deuses saberão onde é que eu estou se eu não estiver aqui para os servir? Quem é que os vai proteger? Irmãs, seremos acometidas por demónios, disse ela com os olhos muito abertos. Esta árvore, este lugar, é aqui que ela está, a minha pequena deusa Nanxé. As irmãs sentaram-se, para ouvir Zilpá dizer o nome da sua própria deidade, algo que só se fazia no leito de morte. A irmã delas sentia-se desesperançada e tinha a voz estrangulada de lágrimas, enquanto dizia: "Vocês também, irmãs, todos os vossos deuses nomeados residem aqui. Este é o lugar em que somos conhecidas, onde sabemos como servir. Será fatal irmos embora. Eu sei que sim." Fez silêncio enquanto as outras olhavam fixamente para ela. Bilhá falou primeiro. "Cada lugar tem os seus nomes sagrados, as suas árvores e elevações", disse ela, com voz calma de mãe que se dirige a uma criança assustada. "Haverá deuses para onde formos." Mas Zilpá não era capaz de olhar Bilhá nos olhos, limitando-se a abanar a cabeça de um lado para o outro. "Não", sussurrou ela. Leá falou a seguir: "Zilpá, nós somos a tua proteção. A tua família, as tuas irmãs, são a tua única segurança contra a fome, contra o frio, contra a loucura. Por vezes pergunto-me se os deuses não serão sonhos e histórias que nos ajudam a passar noites frias e pensamentos negros." Leá pegou na irmã pelos ombros. "É melhor depositares a tua confiança nas minhas mãos e nas mãos de Jacó do que em histórias feitas de vento e de medo." Zilpá encolheu-se por baixo das mãos da irmã e virou-se. "Não", disse ela. Raquel ouviu a sensata blasfémia de Leá, maravilhada, e falou, escolhendo as palavras para pensamentos que só descobria à medida que lhes dava voz. "Nunca poderemos responder ao teu medo com provas, Zilpá. Os deuses estão sempre silenciosos. Sei que as mulheres em trabalho de parto encontram força e conforto nos nomes dos seus deuses. Já as vi lutar, para além de toda a esperança, ao ouvirem o som de um encantamento. Já vi vidas serem poupadas no último momento por nenhuma outra razão senão essa esperança. Mas sei também que os deuses não protegem mesmo as mais bondosas e as mais piedosas das mulheres de verem os seus corações partidos ou da morte. Portanto, Bilhá tem razão. Levaremos Nanxé connosco", disse ela, nomeando a amada deusa de Zilpá, padroeira dos sonhos e dos cantores. "Também levaremos Gula", nomeando a deusa da cura, a quem Raquel fazia oferendas. E então, enquanto a ideia crescia na sua cabeça, Raquel deixou-a sair. "Pegaremos em todos os terafim das nossas tendas e levá-los-emos para Canaã com o nosso marido e os nossos filhos. Certamente que não nos farão mal", continuou ela, ganhando balanço à medida que o plano se formava na sua cabeça. "Se eles estiverem à nossa guarda, não farão a Labão qualquer bem", acrescentou ela astuciosamente. Bilhá e Leá riram-se nervosamente com a ideia de Labão se ver desapossado das suas figuras sagradas. O velho consultava as estátuas quando tinha que fazer alguma escolha, acariciando as suas favoritas distraidamente durante horas. Leá dizia que elas o acalmavam, da mesma maneira que um peito cheio acalmava um bebê resmungão. Irem-se embora com os terafim era incitar a ira de Labão. Mesmo assim, Raquel tinha um certo direito a eles. Em tempos remotos, quando a família vivia na cidade de Ur, era direito inquestionável da filha mais nova herdar todos os objetos sagrados. Esses costumes já não eram universalmente respeitados e Kemuel poderia reclamar os terafim como parte dos direitos de nascença de um filho mais velho com a mesma autoridade. As irmãs ficaram sentadas em silêncio a considerar a arrojada ideia de Raquel. Por fim, Raquel falou: levarei os terafim, e eles serão uma fonte de poder para nós, serão um sinal dos nossos direitos de nascença. O nosso pai sofrerá, tal como fez outros sofrer. Não falarei disto outra vez. Zilpá limpou as lágrimas. Léa aclarou a garganta. Bilhá levantou-se. Tinha sido decidido. Eu nem me atrevia a respirar. Receava ser expulsa da tenda, caso elas dessem conta da minha presença. Fiquei sentada e quieta entre a mão direita da minha mãe e a mão esquerda de Bilhá, surpreendida com o que eu via. Raquel era leal, a gula, a curandeira. As oferendas de cereal de Bilhá eram feitas a Utu, a fiandeira. Léa nutria particular afeição por Ninkasi, a cervejeira, que para levedar a cerveja usava uma cuba feita de lápis lazuli, cristalino, e uma concha de prata e ouro. Eu pensava nos deuses e nas deusas como tias e tios, mais avantajados do que os meus pais, e capazes de viver dentro do chão ou acima da terra, se o quisessem. Imaginava-os imortais, inodoros, eternamente felizes, fortes e atentos a tudo quanto me acontecesse. Fiquei assustada ao ouvir Léa, a mais sábia das mulheres, perguntar-se se estes poderosos amigos não seriam simples histórias destinadas a acalmar os pesadelos infantis. Tremi. A minha mãe pôs-me a mão na cara para ver se eu tinha febre, mas o seu toque encontrou-me fresca. Mais tarde, nessa noite, acordei a gritar e a suar num terror de queda. Mas ela veio ter comigo e deitou-se a meu lado, e o calor do corpo dela reconfortou-me. Segura no conhecimento do amor dela, comecei a resvalar para o sono. E depois acordei por um momento ao pensar que tinha ouvido a voz de Raquel. Lembra-te deste momento em que o corpo da tua mãe cura todos os problemas da tua alma. Olhei em volta, mas a minha titi não estava à vista. Deve ter sido um sonho. 3 dias mais tarde, Léa foi até à pastagem rochosa, a oeste, para dizer a Jacó que as esposas estavam preparadas para o acompanharem à sua terra de origem. Eu seguia atrás dela, carregando um pouco de pão e cerveja para o meu pai. Não me agradava muito ter sido obrigada a fazer este serviço num dia quente. Quando cheguei ao topo do outeiro que separava o nosso acampamento da pastagem, fui parada por uma cena perfeitamente maravilhosa. Muitas das ovelhas estavam pesadas, com cordeiros na barriga, e quase não se mexiam no calor crescente. O sol levante invocava o cheiro do trevo. Só as abelhas zumbiam sob a resplandecente bandeira azul do céu. Parei enquanto a minha mãe continuava e seguia adiante. O mundo parecia tão perfeito, tão completo, e, no entanto, tão pouco permanente que eu quase chorei. Teria que descrever a Zilpá este sentimento e perguntar-lhe se ela sabia uma canção para ele. Mas então percebi que algo no horizonte se movera, algo de importante mudara. Procurei no horizonte, o céu continuava claro, o trevo continuava pungente, as abelhas zumbiam. Reparei que a minha mãe e o meu pai não estavam sozinhos. Léa estava em pé, diante do marido, e ao lado dela estava Raquel. As duas mulheres tinham feito uma espécie de paz, havia alguns anos. Não trabalhavam juntas, nem se consultavam uma à outra. Não se sentavam perto uma da outra na tenda vermelha, nem se dirigiam uma à outra diretamente. E nunca estavam na presença do marido ao mesmo tempo. E, no entanto, ali estavam os três, à vista de todos, a conversar como velhos amigos. As mulheres estavam de costas para mim. A conversa suspendeu-se quando eu me aproximei. a minha mãe e a minha tia viraram-se de costas para Jacó. E ao verem-me, voltaram-se e retomaram as suas expressões solenes, com aquele sorriso falso que os adultos fazem quando querem esconder alguma coisa às crianças. Não devolvi o sorriso. Sabia que eles tinham estado a falar da partida. Pus a comida e a bebida da minha mãe aos pés dele e virei-me para seguir Léa e Raquel de regresso às tendas. Quando Jacó, meu pai, falou: Dina, disse ele, era a primeira vez que eu me recordava de ter ouvido o meu nome na boca dele. Obrigado, rapariga. Que possas sempre ser um conforto para as tuas mães. Olhei para a cara dele e ele sorriu, um sorriso verdadeiro para mim. Mas eu não sabia como sorrir ao meu pai, nem como responder-lhe. Por isso virei-me para correr atrás da minha mãe e de Raquel, que já caminhavam direitas às tendas. Fiz a minha mão deslizar para a mão de Léa e olhei de relance para trás, para ver Jacó mais uma vez. Mas ele já estava de costas para mim. Jacó começou a negociar a nossa partida naquela noite. Ao cair da noite, e durante muitas noites de seguida, as mulheres deitaram-se nas suas camas com o som das vozes altas dos homens a zoarem-lhes nos ouvidos. Labão estava perfeitamente disposto a ver Jacó partir com as filhas e os netos, que comiam muito e o respeitavam pouco. Mas o velho detestava a ideia de ver Jacó ir-se embora rico. Durante as longas noites de gritaria, Labão sentou-se entre os filhos dele, Quemuel e Beor. Os três beberam cerveja e vinho e bocejaram na cara de Jacó. E deram por fim da conversa, antes que se chegasse a qualquer acordo. Jacó sentou-se entre os seus filhos mais velhos, Rubén e Simeão, e não tocou em qualquer bebida mais forte do que cerveja de cevada. Por trás dele estavam Levi e Judá, em pé. Os sete filhos mais novos mantinham-se fora da tenda, esforçando-se por ouvir o que lá se dizia. José contou-me o que ouviu e eu repeti tudo às minhas mães, mas não contei a José as conversas murmuradas entre as mulheres. Não lhe contei que estavam a acumular pão duro, nem que tinham começado a cozer ervas na bainha das roupas. E era suficientemente esperta para não deixar escapar uma palavra acerca do plano de Raquel para levar os terafim. Noite após noite, Labão argumentou que não devia a Jacó mais do que os magros dotes dados a Léa e Raquel, o que privaria o nosso pai até das tendas que nos cobriam as cabeças. Então, numa grande demonstração de generosidade, ofereceu 20 cabeças de ovelhas e 20 cabras, uma de cada por cada ano que Jacó o servira, proporcionando-lhe muito mais riquezas do que este alguma vez sonhara. Jacó, pela parte dele, reclamava os direitos de qualquer supervisor, ou seja, um décimo dos rebanhos, e o direito de escolher as cabeças de gado que levaria. Exigia os pertences pessoais das esposas dele, que se traduziam num bom monte de mós e fusos, tiares e jarros, joias e queijos. Lembrou a Labão que as tendas, os rebanhos e os trabalhadores, a quem este devia dinheiro, tinham sido adquiridos graças ao labor de Jacó. Ameaçou procurar justiça no tribunal de Harán, mas isso só fez Labão rir-se dele. Ele tinha jogado e bebido muito com os pais da cidade durante muitos anos e não tinha dúvidas sobre o partido que tomariam. Uma noite, já tarde, depois de semanas de conversas infrutíferas, Jacó encontrou as palavras que comoveram o coração de Labão. O marido de Léa e Raquel, o pai dos filhos de Zilpá e Bilhá, olhou Labão nos olhos e disse-lhe que o Deus dos pais dele não olharia com benevolência para quem entrujasse um dos ungidos da sua tribo. Jacó disse-lhe que o Deus dele o visitara em sonhos e que lhe tinha dito que, se fosse embora com as esposas e os filhos e com uma abundância dos rebanhos dele. O Deus de Jacó tinha dito que quem tentasse contrariar Jacó sofreria no próprio corpo, nos seus rebanhos e nos seus filhos. Isto preocupou o velho, que tremia perante o poder de qualquer Deus. Quando Jacó invocou o nome do Deus dos pais dele, o sorriso escarninho caiu dos lábios de Labão. O sucesso de Jacó com os rebanhos, a saúde dos seus 11 filhos, a lealdade dos trabalhadores e mesmo as extraordinárias capacidades dos seus cães, tudo isso era sinal de que Jacó era abençoado pelos céus. Labão recordou todos os anos de excelentes sacrifícios que Jacó tinha feito ao seu Deus e chegou à conclusão de que ele devia estar muito satisfeito com tanta devoção. No dia seguinte, Labão fechou-se com os seus deuses lares e não foi visto até à noite, altura em que mandou chamar Jacó. No momento em que Jacó se viu frente ao sogro, percebeu que a sorte tinha mudado. Começou a negociar a sério. Meu pai, disse ele, com falso mel na voz, porque foste bom para mim, só quero levar os animais que são malhados e às pintas. Aqueles cuja lã e cuja pele me darão menos dinheiro no mercado. Ficarás com o puro sangue dos rebanhos. Sairei da tua casa pobre, mas grato. Labão sentiu que havia truque na oferta de Jacó, mas não conseguiu adivinhar onde estava o benefício. Toda a gente sabia que os animais mais escuros não produziam lã de que se pudesse fazer fio branco, nem as respectivas peles ficavam uniformemente curtidas. O que Labão não sabia era que os animais mais pobres eram mais robustos e saudáveis do que os animais que davam a lã e as peles mais bonitas. As ovelhas malhadas tinham gêmeos, as mais das vezes, e a maior parte das suas crias eram fêmeas, o que significava mais queijo. O pelo das cabras malhadas era particularmente oleoso, por isso produzia corda mais forte. Mas estes eram os segredos de Jacó, aprendidos durante os anos que passara com rebanhos. Era um conhecimento negado à preguiça de Labão. Labão disse, assim seja. E os homens beberam vinho para selar o acordo. Jacó ir-se-ia embora com as suas mulheres e os seus filhos, com os rebanhos malhados e às pintas, que não ascendiam a mais de 60 cabras e 60 ovelhas. Jacó poderia ter levado mais gado, mas trocou-o por 2 trabalhadores e suas mulheres. Em troca de um burro e de um boi antiquíssimo, Jacó concordou em deixar 2 dos cães, incluindo o melhor dos cães pastores. Todos os bens caseiros de Léa e Raquel eram para Jacó levar, tal como as roupas e joias que Zilpá e Bilhá usavam. Jacó reclamou as capas e as lanças de seus filhos, 2 tiares e 24 minas de lã, 6 cestos de cereais, 12 jarros de azeite, 10 odres de vinho e odres de água, um para cada pessoa. Mas esta foi apenas a contagem oficial, que não tomou em linha de conta a esperteza das minhas mães. Eles decidiram a data da nossa partida. Daí a 3 meses. Embora parecesse uma eternidade quando foi anunciada, as semanas passaram depressa. As minhas mães começaram a recolher, a deitar fora, a empacotar, a escolher, a trocar, a lavar. Conceberam sandálias para a viagem e cozeram vários pães duros. Esconderam as suas melhores joias no fundo dos cestos de cereais, para o caso de sermos abordados por ladrões nas estradas. Rasparam os montes à cata de ervas para encher as bolsas. Se tivessem escolhido fazê-lo, as minhas mães poderiam ter levado todo o horto. Poderiam ter levado cada bulbo de cebola. Ter desenterrado cada um dos armazenamentos de cereais que estavam enterrados e ter esvaziado todas as colmeias existentes a curta distância. Mas levaram apenas aquilo que consideravam ser seu de direito e nada mais. Fizeram isto não por respeito por Labão, mas pelo respeito que tinham pelas mulheres dos trabalhadores e pelas crianças delas que ficariam para trás. Mandada a ir buscar coisas e a carregar outras, também eu trabalhei muito. Ninguém me mimava ou se preocupava muito com o meu cabelo. Ninguém me sorria ou elogiava a minha fiação. Senti que abusavam de mim e que me ignoravam. Mas ninguém se apercebia de nada quando eu ficava a remoer o assunto, pelo que deixei de sentir pena de mim própria e fiz o que me mandavam fazer. Poderia ter sido uma época alegre, se não fosse pela Ruti, que nas últimas semanas da nossa preparação perdeu todo o ânimo. Começou a sentar-se no pó, em frente à tenda de Léa. Uma imagem fúnebre do desespero que forçava toda a gente a rodear o corpo dela. Léa agachou-se e tentou persuadir Ruti a sair dali, a ir para dentro da tenda e comer qualquer coisa, a reconfortar-se. Mas nada neste mundo podia confortar Ruti. Léa conduía-se da pobre mulher, que não era mais velha do que ela própria, mas cujos dentes já tinham desaparecido e que se arrastava como uma velha. Porém, não havia nada a fazer. E depois de várias tentativas de a fazer tentar sair da infelicidade em que se achava, a minha mãe levantou-se e continuou a fazer o que tinha a fazer.